andrecedesmoral.com.br. Muita moicari, até ela me abandonar e pisar em cima de mim. Eu levei ela pra sair. Roupa da frente, encontra comigo no rolê. E casa quer discutir. Então relaxa que eu tô voltando. A putaria só revoada e paredão com as danadas à noite de. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoada e paredão com as piranhas noite e dia. Vida de casada é bom. Sou novinho, mas não sou bobo. Piranha abre o cano. Vida de casada é bom. Sou novinho, mas não sou bobo. Piranha abre o cano. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoada e paredão com as danadas à noite e dia. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoada e paredão com as piranhas noite e dia. É o Marco Divulgações, Creator Music, Israel Divulgações, acebonews.net. Sou revoado e paredão com as danadas noite e dia. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoado e paredão com as piranhas noite e dia. Vida de casada é bom. Sou novinho, mas não sou bobo. Piranha abre o cano. Vida de casada é bom. Sou novinho, mas não sou bobo. Piranha abre o cano. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoada e paredão com as danadas noite e dia. Então relaxa que eu tô voltando. Pra putaria sou revoada e paredão com as novinhas noite e dia. Em nome de Brad Records, gravando tudo, turma do leito. Chama, chama! André CDs, o moral de Bicoara.